Eu não sei como vou falar pra você. Pra quem meu coração não quis esquecer. Chegando a hora de te encontrar. E eu não sei como vou falar pra você. Eu vou voltar. Pra quem meu coração não quis esquecer.